simbora, bora simbora, simbora meu Brasil, simbora com o Domingão, simbora com o Domingão. Estamos de volta, bebê! De volta pra ouvir você, você em todo o Brasil, você que se interliga com a gente, você que participa pelo DDD 88 993166333. Chegou a hora de ouvir o povo. Bora simbora, né, Quito? Daquele jeitinho, cuide! Olá, sou Selma de Deputado Irapã Pinheiro. Gostaria de ouvir a música no Domingão. Sim. Do Leonardo. Liga lá em casa. Certo. Somente para curtir, eu ofereço vocês aí da rádio. Tá certo, minha santa. Minha santa, eu passo o número que eu ligo. Depois eu ligo, terminar o programa eu ligo, tá bom? Terminar o programa eu ligo pra casa da minha madrinha, deixa comigo. Deixa comigo. Oi, Elton Lucas, como Oi, é que meu filho vai? Tô bem. Aqui tá tudo bem, afogado da Engazeira. Graças nós a Deus. Escutando aí seu programa maravilhoso através da Afogados, Afogados FM, claro. Eu, minha mãe Lila, certo. Minha irmã Nizinha, uhum. Todo mundo aqui ligado no seu programa. Eu quero linda. Que você toque aí, é do Imaraiá. Olha. Arreia a cerveja que eu quero beber, arreia a cerveja que eu quero esquecer. Eita, Lequito, o negócio é sério. A mulher é cantora, Lequito. A mulher é uma cantora. Um cheiro de William aqui de Afogados da Engazeira. Valeu, William, é um abraço. Essa bicha é cantora nata, viu? Rapaz, se ela participa do The Voice Brasil, sei não, viu? Se existisse ainda, tu tá aí doido, homem. Ligadinho na Lagoa, filho, na Lagoa dos Gatos, meu nome é Van. Bora, Vanzinho! Ô, Vanzinho aí danado. Vanzinho manda uns áudios de Ave Maria. Tu é doido, macho, é alto demais, não. Tu é doido. Tu é que tu... Falta ficar moco aqui, o áudio é alto demais. Ave Maria. Alô, Vanzinho! Ô, Vanzinho aí danado. Olá, Eto Lucas. Aqui é Paula Betânia do Laura Ramos, Afogados da Engazeira, Pernambuco. Estou ligada no Domingão pela Afogados FM. Afogados FM, certo. Gostaria de ouvir uma música com banda magnífica. Qual Olha, que é uma dela? Bom demais. Vou oferecer a meu filho José Roberto, minha nora Eduarda, meu neto João Marco, lá em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Certo. Para minha filha Poliana Rose, minha neta Amanda Vitória, minhas irmãs, toda a minha família, todos os ouvintes, todos vocês. Fica com Deus. Um cheiro. Um cheiro, Madinha. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe essa família linda aí, Afogados da Engazeira. Rabelo. Moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bahia. Escuta a rádio através da 104.9. de Luiz Eduardo Magalhães. Rádio Cultura, um abraço, obrigado pelo carinho, minha madinha, tamo junto. Oi, aqui é Francisca, Santa Luzia do Tiro. Maranhão, sim. Eu assisto o Domingo Musical pela Cantarona FM, se você puder botar música pra mim, você bota aí, vamos aqui. Pronto, tá certo, minha santa, um abraço. Santa Luzia do Tiro no Maranhão. Tá todo mundo com a gente por lá, um abraço, obrigado pelo carinho. Oi, Elton Lucas. É Rosineide, de Afogados da Engazeira. Sim. Ofereço as músicas do seu programa pra mim mesmo, sim. Meu namorado. Certo. Minha família, a família dele e vocês da emissora. Tá ouço certo, minha santa. Programa através da Afogados FM. Afogados FM sempre com o Domingão. A Afogados da Engazeira é em peso com nós aí. Ai, doido. É gente demais, meu Brasil. Bote mais um. Bote ligadinho no Domingo Musical. Sim. Mandar música pro programa, amigo, pra tu ouvir empregado. Tô aqui ligadinho no Domingo Musical, através da sua casa firme, tá? Tá vendo aí, ó? É Branco Brasil. Parabéns pra vocês, tá? Pra campeão. Valeu, eu tô Lucas. Eita, menino. Afogado da Engazeira é direto com nós, né? Aqui tá direto. Direto com nós aí. Bote mais um, vá. Cuide. Oi, tudo bom? Tudo bom. Sou Vanusa de Araújo, da cidade de Brejinho, fora interior da roça. Na roça. Assista a rádio 37.9, principal FM. Sim. Passa a música aí de Zezé Camargo Luciano, Não Quer Piedade. Eita, quero oferecer menina. Para minhas irmãs, Maria de Deus, Ana Maria Prima, Maria de Miro, Ivani da Xareia, Kátia, Carol, Milena, Anitta, Yara, Natália, sim, Medina, sim, Alaíde do Tratamento, uhum, Lica, e sim, pra você. Tá. Obrigada, certo. Deus abençoe, um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho, minha madinha, um ótimo domingo, tamo junto, obrigado pelo carinho. Ô, minha madinha é danada, tá aí doido. Você não quer piedade não, madinha? Mas piedade é bom, mulher, piedade é bom, minha santa Maria. A mulher é mal, viu? Os melhores ouvintes estão aqui. Os melhores ouvintes nas melhores rádios do Brasil e do mundo. Domingão, musical. Tamo junto. História de campeão, é boi no chão, é troféu, é comemoração. História de campeão, é boi no chão, é troféu, é comemoração. Pra cima, minha vaqueirão do Brasil, seu Carlinhos Bá, vem que vem. Mas o vaqueiro sai de casa pra correr a vaquejada, pega a estrada no seu caminhão, desce logo os cavalos pra fazer a inscrição. Hoje tem festa ligada, eu quero ver o boi no chão. Logo tô chamou seu nome, Jesus Cristo abençoou. Na pista ele entrou, nela deu um show. Seu cavalo bom de gado que nunca lhe abandonou, sempre honrou com a sua obrigação de botar o boi no chão, fazer ele feliz, ganha carro e troféu, tudo que o vaqueiro quis. De botar o boi no chão, fazer ele feliz, ganha carro e troféu, tudo que o vaqueiro quis. História de campeão, é boi no chão, é troféu, é comemoração. Hoje tem festa ligada, eu quero ver o boi no chão. Logo tô chamou seu nome, Jesus Cristo abençoou. Na pista ele entrou, nela deu um show. Seu cavalo bom de gado que nunca lhe abandonou, sempre honrou com a sua obrigação de botar o boi no chão, fazer ele feliz, ganha carro e troféu, tudo que o vaqueiro quis. De botar o boi no chão, fazer ele feliz, ganha carro e troféu, tudo que o vaqueiro quis. História de campeão, é boi no chão, é troféu, é comemoração. História de campeão, é boi no chão, é troféu, é comemoração. História de campeão, o seu domingo tem mais alto astral e agito no Domingão Musical. Aqui você ouve os principais lançamentos, as músicas mais tocadas e os artistas mais bombados nas plataformas digitais. Tocou sucesso? Tocou no Domingão Musical. E mais, você participa e se diverte pelo nosso WhatsApp 88 993 16 63 33. Domingão Musical, para ouvir e se divertir nas melhores rádios do Brasil. Um programa distribuído para várias emissoras filiadas a centraldamídia.com. Domingão Musical, todo domingo aqui na sua rádio. Apresentação Elton Lucas. Quanto dessa rua passa, quanto dessa estrada fica, a criança enxerga o vento em sua pipa. Já mudei tanto de casa,

deixa morrer na rua. Interligando o Brasil de ponta a ponta. Tá todo mundo ligado no Domingão Musical. Oi, por um acaso você não tá em casa agora? E uma cara que eu tô aqui na porta. Eu vim em paz, não quero caça, obrigado. Só vim pegar as minhas coisas. E quando é fé, a porta abriu e ela seminua surgiu. Eu tenho a AIDS mais gostosa do Brasil. E foi aí que a cama dela balançou. Pingo suor sem nenhum pingo de saudade. Eu não fui lá com a intenção de fazer amor. A gente só transou pra não perder viagem. E foi aí que a cama dela balançou. Pingo suor sem nenhum pingo de saudade. Eu não fui lá com a intenção de fazer amor. A gente só transou pra não perder viagem. Ela seminua surgiu. Eu tenho a AIDS mais gostosa do Brasil. E foi aí que a cama dela balançou. Pingo suor sem nenhum pingo de saudade. Eu não fui lá com a intenção de fazer amor. A gente só transou pra não perder viagem. E foi aí que a cama dela balançou. Pingo suor sem nenhum pingo de saudade. Eu não fui lá com a intenção de fazer amor. A gente só transou pra não perder viagem. Eu não fui lá com a intenção de fazer amor. A gente só transou pra não perder viagem. Programa Domingão Musical. Audiência comprovada. Mais de 200 emissoras em todo o país. Mais de 10 milhões de ouvintes alcançados. Isso não dá pra copiar. Vai, logo a noite vem, e eu aqui sozinho, longe do meu bem. Eu vou pedir aos anjos que venha me ajudar. Cantar contigo do Brasil até Portugal. O dia vai, logo a noite vem. Eu aqui sozinho, longe do meu bem. Eu vou pedir aos anjos pra virem me ajudar a te encontrar. A mulher que eu amo quem já me pediu amor eterno e eu não dei. E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis. E teve alguém que simplesmente quis me adorar. Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui. Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar. Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor. Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você. É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê. Goste de mim, metade da metade do que eu gosto de você. É muito mais que um dia alguém possa compreender. Gostar de alguém assim no infinito. Goste de mim e deixe o seu amor interceder pro meu amor. E nada é mais bonito que nós dois amando assim. E beije, não deixe nada pra depois. Quero como alguém que quer morrer de tanto amar. Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor. Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você. É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê. Goste de mim, metade da metade do que eu gosto de você. É muito mais que um dia alguém possa compreender. Gostar de alguém assim no infinito. Goste de mim e deixe o seu amor interceder pro meu amor. E nada é mais bonito que nós dois amando assim. E beije, não deixe nada pra depois. Agora no seu rádio, Minuto Curioso, pra você que é curioso de verdade. Se o homem continuar destruindo o planeta, em quanto tempo a vida na Terra se extinguirá? A vida na Terra não acabará tão cedo, afirma Edmilson Oliveira, doutorando do Departamento de Astronomia do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Segundo ele, as condições naturais do planeta ainda são capazes de garantir a existência de formas diferentes de vida. Entre as reservas minerais e naturais, a mais escassa seria a água potável, que daqui a algumas dezenas de anos provavelmente poderá ser obtida através da água do mar e também das geleiras. Para o astrônomo, o único evento que poderia de fato extinguir rapidamente a vida na Terra seria uma guerra química ou biológica. Você ouviu Minuto Curioso, para você que é curioso de verdade. Não saia daí, muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Rádio 100. Conectando você com os melhores sons. Mas pai, será que vai doer assim toda vez? Rádio 100. Nossas promessas não me interessam. Plugando você com os melhores hits. 100.7. Quando você vem, tô com saudade. Quero te encontrar mais uma vez. Sempre atualizada com as novidades. Porque chora. Porque choras, bebê? Rádio 100. A rádio oficial da música boa. Pensando em construir ou reformar? A Galeria 86 Casa e Construção é uma loja especializada no assunto. Temos ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, argamassas, acessórios para banheiros e cozinhas, linha de jardinagem, lâmpadas, pendentes e uma variedade de produtos incríveis. Conheça nosso home center. Galeria 86 Casa e Construção, bairro de Lourdes, Avenida Santo Antônio, número 1. Fazemos entregas em Campo Maior e região. Todo dia é dia de combate à dengue. Ações simples como caixa d'água bem tampada, vasos de planta com areia, sacos de lixo amarrados, calhas limpinhas, limpar atrás da geladeira, limpar climatizadores, pneus cobertos e sem água, e garrafas e potes de boca para baixo eliminam os focos da dengue. Se sentir febre alta, dor de cabeça, dor abdominal intensa, dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Todo dia é dia de combate à dengue. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. É, todo mundo falou que a gente não ia dar certo. E não é que acertaram mesmo. Mais eventos. Seu evento com mais qualidade. Sonorização, iluminação profissional, palco, banheiros químicos, tendas, grids praticáveis, geradores e disciplinadores. Mais eventos. Na rua Capitão Francisco Félix, 681, bairro de Lourdes, Campo Maior, Piauí. Informações: 86981148880. Mais eventos. Seu evento com mais qualidade. Vem ver e ouvir no aplicativo da 100. Baixe agora mesmo na Play Store ou Apple Store. Estúdio ao vivo, clipes musicais, promoções e muito mais. Aplicativo da Rádio 100, disponível para Android e iOS. Rádio 100, a sua rádio com imagem. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vem aí, dia 8 de agosto, o tradicional Campeonato Amador 2024, com participação de 18 clubes. Dia 8 de agosto, a abertura do tradicional Campeonato Amador de Campo Maior. Realização, Liga Amadora Campo Maiorense de Esporte. Apoio, Governo do Estado do Piauí e Rádio 100. Emoção, muito mais sucesso. Simbora! DDD 88993166333. Repetindo: DDD 88993166333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil. É o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Neguinho, bora rapidinho, bote uns dois aí, uns dois ou três. Isso. Mais ou menos uns dois ou três aí, vá. Rapidinho pra gente pro sucesso. Bora, senhora. Olá, eu sou o Lucas Sampaio. Tudo bom, né? Beleza, legal. Eita, coisa boa. Eita, pai. Meu Carlos Silva aqui diretamente de Jacobina, na Bahia. Jacobina FM. Sim. A 99.1. É a boa. Pois é, mas esqueci de falar o aniversário da cidade. E foi. Domingo passado, domingo que passou, dia 28. Olha, e foi, Paninho. Parabéns, Jacobina, parabéns, Jacobina. Parabéns, Jacobina. 144 anos olha de aniversário. Olha que coisa boa, é Paninho. Político, cidade de Jacobina aqui na Bahia, através da 99.1. Tudo de bom, aconteça aí, viu? Valeu, Paninho, tudo de bom. Jesus abençoe você e sua família. Um abraço. Olha que maravilha, né? Parabéns, Jacobina, Bahia. Um abraço. Aqui é que conta, né, Lequito? É o que o povo diz. Um abraço, obrigado pelo carinho, meu povo. Tá tudo bem com você, lindo? Tô bem. Ela continua te ouvindo, hein? Pereiro FM, 104,9, aí do Marcelo Alves. Sim, do Marcelão. Ei, vou passar uma música pra mim. Tô de quem? Uma música do Pablo. E é O Sabor do Vento, viu? Olha. A mesma pra mim ouvir, me sinto muito apaixonado. E é. Olha. E também para oferecer meu namorado. Oferecer para meus irmãos, minhas irmãs. Sim. Oferecer para meu sogro, minha sogra. Olha. Minhas amigas, aqui, amigos. E também para você, que é um maravilhoso, lindo nosso todo, dos domingos. Muito obrigado, minha santa. Um abraço. Ô, roedeira medonha. Essa lá é uma varinha, ué. Eu me livro, uma roedeira dessa. Né? Ai, doido, meu irmão. O negócio é sério. Bora com mais música, bora com mais sucesso. Agora, Lequito. Alô, meu, pelo amor de Jesus Cristo, moleque. Não. Mais alegria, mais emoção. Muito mais alegria, muito mais sucesso. Domingão, musical. Chegando mais hit. Cuidado com amanhã. É que às vezes ele tem a mania de ser tarde demais. Amanhã, talvez você procure um sentimento e só encontre um tanto faz. E a pessoa que você conhecia pode ser que nem conheça mais. Se eu provar de uma cesta e engatar nessa vida solteira, pra voltar vai ser dor de cabeça. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, que eu ainda insisto na volta. Mas demora não, que tem os amor de momento rodeando.